Torre Salvador, tá 3152, ponto Vera, da 1-0, pronto, visual com a aeronave na curva. Gente, tá autorizado, né? Mantém ficando perto da decolagem, sim, a pista liberada, 3152. Gente, ali mantém 1-0, tá 3152. Solo 04, direita, táxi Alfa e Kilo, via pátio 3, vai até a posição 10 do pátio 1, aqui na minha escuta, chama para ingressar no pátio 1. Afirmativo, Alfa, Kilo, pátio 3, chamará para ingresso no pátio 1, para posição 10, o 3, 305. Sou Salvador, boa noite, o 3-5-5-5-5. 5515, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. 1-5-5. 3152, livre decolar, 1-0-0 graus, 8 nós. Livre decolar, está 3152. Log 9875, chame Recife, 13325, alterno 251. 5555, livre pouso, 1-0-0 graus, 8 nós. Livre pouso, 1-0-5-5-5. 3152, decola aos 06, controle 198. 198, 3152, bom trabalho aí. Torre de autorização do 4209 da Azul. 52, uma boa noite, passa 1900 pés na Pucaracaju. 3152, boa noite, contato radar, voo 330, saída PUCA. 7330 na PUCA, tá 3152, autoriza direto PUCA, senhor? Autorizado. Eu vi que é que consta aqui pra mim e consta pra ele lá também, confirma. Para ingresso no prato, principal. Rodobeia. Não a Peruísque 58. 6605 autorizado em ingresso, portão 10. Ingresso 10, 305. Confirma, vai aceitar a cota pro, via Peruísque 58? Ativo, prossiga. Então está autorizado 4209-360 para Confins, da Peruísque 58, decola da 1-0 com curva à direita, na saída da El, Leda e depois voa Sagaz. Aciona 5145 no controle 1-9 decima 8, ok? Localizar 360 para Confins, Peruísque 50, faz colagem da 10, curva direita da El Leda, após Sagaz, transponder 5145, controle 1-1-9-8. Correto, chame para o acionamento. Bora para acionamento 4209. Solo 09, táxi Alfa e Kilo, via pátio 3 até a área remota do pátio 1, mas me escuta. Táxi Alfa e Kilo, pátio 3, confirma a remota, senhor? Sim, eu tive a remota do pátio 1, ok? Aceite, 5595. A Lebrano permanece na sua escuta, chama o Solo. Mas me escuta. Rodolfo Nantes, tá 3258, informação Thiago. Três, dois, cinco, oito, aguarde, cópia na minha escuta. Guardando, 58. Voador, Oxenem, 6313, informação Charlie. 6313, aguarde, cópia na minha escuta. Guardando. Que o Gol 074 está pronto para cópia? Pronto, cópia. Está autorizado para Guarulhos 360 na Perusque 50, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda e depois Bidev, aciona 5146 e o controle 19.8. Autorizado Guarulhos 360, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, da El Leda Bidev. Aciona 5146, controle 19.8 para o voo 1074. Correto, chame para o acionamento push. Chamará. Tá 3858 pra cópia? Tá pronto, 3858. Tá autorizado pra Fortaleza 370 na Pesuru 19. Decola da 10 com curva à direita, correção, curva à esquerda, na saída Momo Transição Frete. Aciona 5111 e o controle 19.8. Autorizado pra Fortaleza 370 via Pesuru 19. Decola da 10, curva esquerda, Momo Frete. Transponder 5111, controle 1198, tá 3258. Correto, chame para o acionamento. Vai chamar o 3258. Meia 313, pronto pra cópia? Pronto pra cópia, 313. Autorizado para Guarulhos, nível 360, na APR, Whisky 50, decola da 10 com curva à direita na saída da El, Leda, depois Bidev. Aciona 5140 e o controle 19.8. 3, autorizado 360 Guarulhos, pela APR Whisky 50, saída da El, decolando a 10 com curva direita, Leda, depois Bidev. Por isso, 50. 5140 transponder, 19.8 é o controle. Oxenem 6313. Correto, chama para acionamento. Chamarei. Estacionamento, voo no 074 no 612. Copiou o voo no 074 para puxa estacionamento? Ok, no 612 está autorizado, chame táxi. Zebra, chama para o táxi, eu vou no 074. Lula Vega, torre 286. Torre 286, Lula Vega. Pelo 33, continua a curva agora esquerda para o 230. Esquerda 230, pegou 33. Visual pronta cópia. Escola da 17 com curva pela direita no corredor Axé Visual para o 085 para Ilhéus. O código 51. Correção, acione o código 0161 e o controle vai ser 119 decimal 8, ok? 0050, Arturismo, Ilhéus, Arturismo, Arturismo, Arturismo, negativo, mantenha chegada. Mantenha uma chegada, Arturismo, 3178. Pelo 33, desça para 2.000 pés, 1.013, aguarde última pro para o lock. 2.013, aguardando a última pro, pelo 33. Estacionamento. Autorizado, chapa do táxi. Para o táxi, voo 1074 com uma centena a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10. Está livre o táxi até o ponto de espera da 10, chame para a decolagem. Livre táxi até o ponto de espera da 10, reportará para a decolagem, voo 1074. Autorizado, confirme para ver. Autorizado o táxi, chama para ingresso no 7 de novembro. Salvador, boa noite, Oceaner 6224, no gate 1, com informação Charlie, para a cópia Aracaju. Reporte alinhado, pronto, novembro, livre ingresso. Está pronta a cópia, o 224? Pronto, cópia, tá. Autorizado 190 Aracaju, voo direto, decola da 10, curva esquerda, saída Tuca, Jamo e depois Aracaju, aciona 5155, controle 19 decimal 8. 190 ver se eu consegui tudo aqui. É, autorizado então, nível 190 para Aracaju, decolando da pista 10 com curva direita. Buca, Jamo e Aracaju. Controle 1-19-8 e o transponder 5-1-5-5 para o Ocean Air 6224. Correto, chama para acionamento. Chama nessa para pushback acionamento. Ocean Air 6224. Pronto, decolagem, 1074. Charlie 320, 074, livre alinhar e decolar, 100 graus, 8 nós. Livre alinhar e decolar, 1074. Que é o 5972, galhão? Confirmo. Tá pronto pra cópia? Ótimo. Outro 63 para o lock, esquerda 160, informe estabilizado no LS X-Ray. Esquerda 160 para o lock, portará estabilizado o 33. Depois voa Leda e depois Bidev. Aciona 5154 e o controle é 119.8. 520 autorizado para o Galeão, número Whisky 50, decolando a Dael, após Leda, depois Bidev. Decolando a Dael, à direita, 154, transporte 19.80.8. Correto, chame para o acionamento. Torre 4209, posição 8 para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Para táxi 4309. Pelo 33, complete o LS, chame torre, 1-9-3-6. Completa, chamando torre, 18-6, pelo 33. Torre Salvador, boa noite, é o pelo 33, passando o externo, 3-6. 7-3-3, tá, continua a aproximação, aguarda a atualização de pouso. Aguardando o 33. O Zulu vai ver qual imediato? Solo tá. Torre tá 3850 pushback, acionamento tá no 07. Que aguarde para o push. Guarda. Zulu vai ver qual imediato? 074 veículo 2, 1, controle 198. 198, boa. Imediato? Livre decolagem imediato, 100 graus, 109 November. 074, contato radar, suba ao 360, saída da El, voe direto Leda. 360 na da El, voando da presente Leda, voo no 074. Luta 3305. Prossiga 3305. Sente a Charlie, amigo, assim que possível autorização recíproca. Quem tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Autorizado, Recife, nível 330 na Perusk 58, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5147, controle 19.8, aguarde para o cotejamento. O 33, autorizado, pouso, pista 10, vento 100 graus, 5 nós, trem fixo. Livre pouso, 33. O Zulu November decola aos 23, controle 119.8. 19.8, agora. E o 3305, oteja agora, por favor. 330 autorizado, Recife, Upper West 58, decolada 10, primeira esquerda, Puca, Aracaju, 5147 no transporte, 398 é o controle, 3305. Correto, chama para acionar. Chama na festa, grato. 4209, acionado, pronto para o táxi 119 a bordo, autonomia de 3 horas e 7, alterna Ribeirão Preto. Atilhão, o senhor está com o transporte de pé? A Afirmativo, é para Foz do Inferno. Que autorizado, então, direto em Léus, ainda mantendo, ainda subindo para meio pés. Okay? 90, DCT, mantendo meio pés, agora na autorização para a ascensão. Chama o táxi. Após o azul, está autorizado o feedback, vai chamar para o táxi 3850. Aprovado pelo 33. Eu solo aos 25. Está autorizado o táxi até o pátio militar. Na minha escuta, ao estacionar, frequência dele. Gente, para livrar a esquerda, pátio militar, até a tua escuta, o pelo 33. Novembro, livre extensão 085. 085, novembro. Correu 4209 para manter a posição aqui, teve um probleminha técnico aqui, vai estar mantendo a posição antes da indo aqui. Ok, mantém tua posição e informe qualquer novidade. Obrigado. Prisão 78, chame Torre no noite, desse mal meia, boa noite. 18-6, boa noite. Oi, Salvador, até o 3178, estabilizado, alistando. 6178, livre pouso, pistão 0, vento 1-0-0 graus, meia dúzia nós. Livre pouso no 0-3178. Para o táxi, está 3858, 149 a bordo, 3:59, alternando João Pessoa. Ok, foram duas aeronaves, prossiga o primeiro 3858, confirma o POB. 149, 4 horas de autonomia, alterna João Pessoa. Ok, Querido táxi, vai taxiar pelo pátio, ok? Pelo pátio, depois via Taxiway Índia, até o ponto de espera lá na escuta. Chama para decolar. Pelo pátio Índia, vai chamar no ponto de espera pronto, 3250. Que é outra aeronave que chamou agora, foi pushback. Eu 6313 na portão 3. Que na 3, aguarde um minuto. Aguardo. Correu 4209, prossegue táxi para o ponto de espera. Quem está livre então, até o ponto de espera, chama para decolar. Reportará para decolar de 4209. 3258, vai seguir agora aí o 4209 da Azul e chamar o ponto de espera como número 2, ok? Pode prosseguir em frente, Juliette, depois Alfa. Juliette, Alfa, segue o Azul, tá? 3258. Três ou três, ele me puxa e chama o táxi. 63 ou 3, ele me puxa. O 4209 vai manter a posição novamente. Confirme. O 4209 vai manter posição novamente. Agora eu tenho a aeronave na sequência aí atrás. Tem previsão de espera? Mais dois minutos. Então chame pronto. Chamada pronto. 3178, solo aos 32, livre à direita, táxi via Alfa, depois Kilo, pátio 3, chame para ingresso, pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, chamada para ingresso. 3, zona 78. Salvador, boa noite, FTL 019, information sending flight level 160. Boa noite, Air Portugal 019. Squawk ident, clear bomb for arrival, descent 4000 feet, altimeter 71013. Bomb for arrival, descending 4000 feet, altimeter 1013, down 019. Vambora!